israelita vê de longe, palestino são de perto. Carruagem vem sangrando, vários filmes de favela. Na calada da madruga, galo canta só no estalo. No veneno, várias minas de sem correntes, carro. Na mansão, chapebucanias, helicópteros decolar. Os iates que navega, vários deles vão portar. F1000, prosperidade dos Rolex, série Uruland, Rovias, Lacostes, vários canque angolano. Os pingentes, catiçais, investimento em várias bolsas. Bicho louco que aparece, recepção é as 40. As tatuagens, cordão de ouro, que pega silencioso é o crime, codinome da favela. Cai pra nós é muita treta, vários vivem no sereno. O começo, quem respeita crescimento de pequeno. Quando vira vários juntos, quando nasce vários morre. Quantos peta na estrada, quantas miras de revólver. Quantos deixa de ser luta pra virar patifaria. Quantos deixa de ser cria pra virar qualquer notícia. Deixa vir que tá pequeno, passarão no ferro quente. A visita é domingo, qualquer coisa nós é frente. Sem perdão nem pilantragem, corta vivo os covardes. Com uma bala tá no óleo, vários alvos que foi tarde. Coração amargurado do amor capacitado. A verdade sempre dita na manchete do cangaço. Cada qual com seu B.O., cada qual com a sua riqueza, cada qual com a sua beleza, cada qual com seu plantio. Quantas vezes não sofreu, quantas vezes apagou. Sonhou desde pequeno, captiva e roubou. Movido por sistema, perdeu a diretriz. Sacou línguas estranhas, mandarim, tupiniquim. Viveu de cimitis, viveu no CPX. Morreu com vários sonhos, viveu sem existir. Existe um ditado, vários contos, dicionário. Atlas, barça, biblioteca, videomake, caguetagem. Avisa os navegantes, avisa os tripulantes. Semina a calúnia, lado ruim derrama sangue. Fragrância 212, pisante 12 mola. Milhões de instrumentais, seu filho cheira cola. Esquina tão lotada, cabeças tão pedidas. Os crias que trafica, polícia que assassina. Lazer que desejamos, sorriso dos menor. Na falta do sorriso, Jericó que funcionou. Na falta de um abraço, a tristeza que doeu. Clareia os meus passos, andar com os filhos teus. Protege a armadilha da mandrake do judeu. Mandraca que incita o fechamento de Pompeu. Ventou vurtão no breu, ventou que escureceu. Poeta, arma bélica, sete linhas e sete fel.